Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Despertar da Consciência, uma visão universalista com o Mestre Ramatiz, com o sacerdote e escritor Gero Maita. Oferecimento, Editora do Conhecimento. Conheça a grande variedade de livros no site www.edconhecimento.com.br www.edconhecimento.com.br. No ar, programa Despertar da Consciência, uma visão universalista com Mestre Ramatiz. Notas o desprezo, o abandono te tortura, mas o que importa é tua fé. Ouves a calúnia, a falsidade te fere, mas o que importa é tua verdade. Assistes à revolta, a violência te atinge, mas o que importa é teu perdão. Observas o orgulho, a arrogância te machuca, mas o que importa é tua humildade. Reparas a inveja, o despeito te constrange, mas o que importa é tua paz. Importante não é o que os outros pensam, falam ou fazem contigo. O que realmente importa é tua atitude. Bezerra de Menezes. É com essa mensagem de Bezerra de Menezes que nós elevamos o pensamento nesse instante a Deus, nosso Pai Criador, as milícias celestiais que regem os destinos do nosso planeta Terra, ao nosso amado irmão Ramatiz e toda a sua falange. E nós pedimos nesse instante que nos deem a vossa bênção, que nos deem a vossa paz, que nos deem a vossa luz, que nos deem a vossa força para continuarmos a nossa caminhada rumo à nossa evolução. Nós pedimos que tenhamos paz nesse dia, que tenhamos equilíbrio, que tenhamos saúde, mas principalmente que tenhamos direcionamento de nossas mentes para que todos os ensinos de nosso irmão Ramatiz não fiquem somente gravados em nossas mentes, mas principalmente se manifestem através das nossas atitudes, como Bezerra de Menezes cita, manifestados em nossos corações. Bom dia, ouvinte, você que nos acompanha aqui pela Rádio Toques de Aruanda. Eu sou Gero Maita, e mais uma vez nós estamos aqui com o nosso programa Despertar da Consciência, uma visão universalista com o Mestre Ramatiz. Muito obrigado por ceder o seu tempo para me ouvir, muito obrigado por estar acompanhando esse estudo que nós fazemos todas as manhãs, com base atualmente no livro Fisiologia da Alma. Hoje que nós começamos um estudo que eu diria que é fundamental para todos nós, que é o vício do álcool e as suas consequências, né? O capítulo 3 do livro Fisiologia da Alma. Nós temos aí muita coisa importante para estar falando desse vício. Eu levantei algumas pesquisas para passar para vocês aqui nessa manhã. E lembrando que a intenção do programa Despertar da Consciência é ir com mais a profundidade nas informações que Ramatiz nos traz, porque pela época que o livro foi escrito, né, 1957, nós achamos que os temas estão desatualizados no dia de hoje, ou não se aplicam, né, como alimentação carnívora, por exemplo. Na realidade, são temas que ainda no dia de hoje são importantíssimos para o nosso meio e para a nossa formação, tanto espiritual quanto moral. E com base nisso, eu gostaria de convidar vocês para estarem participando do nosso programa ao vivo, fazendo alguma colocação, enviando alguma pergunta. Semana passada foi fantástica a participação do ouvinte. Você pode estar acessando a página do programa Despertar da Consciência no Facebook. Para tanto, basta acessar a minha página, que é Gero Maita. Lá eu vou aceitar a sua amizade aqui, agora ao vivo. Lá tem um link para a nossa página do programa Despertar da Consciência. Você acessando a página do programa, curte a página e ali você já pode estar mantendo contato conosco, ou enviando alguma dúvida, ou comentando brevemente alguma experiência que você vivenciou dentro do tema que está sendo abordado no programa, ou ainda fazendo alguma colocação que você julgue interessante para estar agregando conhecimento nos estudos que nós estamos fazendo. Prestem atenção em algo que eu vou ler para vocês aqui agora. Qual a droga que mais mata no Brasil? O crack, a maconha, a heroína ou o êxtase? Não. O que mais mata no Brasil é o álcool. Segundo o Ministério da Saúde, as maiores causas de morte são problemas cardiovasculares e o câncer, duas doenças relacionadas ao álcool. Mas a perda de vidas não está associada somente às doenças relacionadas ao vício. Metade das mortes no trânsito, em números absolutos, cerca de 17 mil vítimas anuais, envolve motoristas embriagados. Assim, em pequenas doses, o álcool prejudica a percepção da velocidade e distância. Pode causar dupla visão e incapacidade de coordenação. Os resultados são milhares de vidas ceifadas no trânsito. O consumo do álcool no Brasil é quase 50% superior à média mundial, gente. E o comportamento de risco no país já supera o padrão da Rússia, considerado um país onde se bebe muito. Levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde, ou OMS, mostra que os brasileiros com mais de 15 anos bebem o equivalente a 10 litros de álcool puro por ano. A média no mundo é de 6,1 litros, só que 10 litros. Entre os homens que bebem, a taxa é de 24 litros e meio de álcool por ano e entre as mulheres, de 10 litros. O álcool é responsável por 7,2% das mortes, índice quase duas vezes superior à média mundial. Cerca de 30% da população que admite beber frequentemente afirma que se embriaga pelo menos uma vez por semana. Nos Estados Unidos da América, a taxa é de 13% contra 12% na Itália. Mesmo na Rússia, e aqui no Brasil nós temos 30%, né? Mesmo na Rússia, o índice daqueles que exageram na bebida é inferior ao do Brasil, que é 21%. A cerveja é responsável por 54% do consumo de álcool no Brasil. Mas os destilados representam 40%, uma taxa considerada alta. O vinho corresponde a cerca de 5%. Se somarmos as mortes no trânsito derivadas do consumo de álcool, aquelas por motivações fúteis pertinentes a esse vício, as relacionadas a doenças associadas ao álcool, cardiovasculares e cânceres, teremos o álcool, além de a principal causa dos óbitos, também como maior motivador da violência no país. Pesquisa realizada pelo sociólogo Guaraci Minguardi, do Núcleo de Estudos de Violência da Universidade de São Paulo, NEV/USP, em 14 delegacias dos bairros mais violentos da Zona Sul paulistana, constatou que o álcool é o agente detonador de pelo menos 41% dos homicídios. Outra feita pelo Instituto Médico Legal Paulista, em 2005, revelou que as 2.007 vítimas de homicídio no estado de São Paulo, 863 tinham consumido álcool, sendo que 785 delas tinham mais de 0,6 gramas de álcool por litro de sangue. Os dados estão no trabalho Uso de Álcool por Vítimas de Homicídio no Município de São Paulo, do pesquisador Gabriel Andreucetti, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP, premiado pela Secretaria Nacional Antidrogas, SENAD, em 2007. Outra pesquisa premiada pela SENAD, Políticas Municipais Relacionadas ao Álcool, Análise de Lei de Fechamento de Bares e Outras Estratégias Comunitárias em Diadema, São Paulo, do médico Sérgio Bualibi, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, mostra a forte correlação entre álcool e violência nas mortes por motivos fúteis. E para encerrar, mas por que no Brasil as políticas de controle e redução das mortes provocadas pelo álcool são quase inexistentes? Porque a indústria do álcool, como a das armas, é poderosíssima. Tem bancada nos parlamentos, controla altíssimas verbas publicitárias na mídia e, recentemente, é responsável pela promoção de grandes eventos inscritos, entre outros, naquilo que se denominou chamar de paixão popular. Ademais, uma propaganda constante e subliminar que, inclusive, associa álcool, sexo e prazer, a indústria do álcool captura com facilidade milhões de jovens que serão reféns desse vício por longos anos, provocando enormes custos de tratamento no sistema de saúde, ou constarão em breve das estatísticas de morte em nosso país. Bom, gente, isso aqui é uma fonte que nós pegamos na internet, que você acessa facinho aí pelo Google, www.dizai.com.br/Robson Sávio. A coluna chama-se Conversando Direito. Essa pesquisa que nós falamos recentemente para vocês, ela foi feita em 2011, né? Quando nós, há um ano atrás, basicamente, mencionamos os índices de mortes que são provocadas pelo vício do álcool. Então nós vemos na obra de Ramatiz, nós encontramos aqui no livro Fisiologia da Alma, uma alerta que é feito e que realmente, não só na época em que o livro foi lançado, mas nos dias de hoje, ela tem um enfoque muito grande para famílias, não somente para grupos espíritas, não somente para grupos umbandistas, mas para a população em geral, porque nós encontramos no vício do álcool uma arma, né, apontada para a cabeça de quem assim o consome, que a qualquer hora pode ser disparada. Então eu acredito que essa parte do programa que nós estamos iniciando hoje, os estudos do livro Fisiologia da Alma, o vício do álcool e suas consequências, vai tocar o coração de muitas pessoas. Porque talvez você passe por esse problema, talvez você já tenha enfrentado uma situação caótica no trânsito ou no dia a dia da sua cidade, gerada por essa situação, ou pior de tudo, talvez você tenha um filho, talvez você tenha uma filha, uma adolescente que está passando por esse problema e nós não sabemos o que fazer. Então, eu acredito que esse programa hoje ele realmente vai iniciar um marco de mensagem muito grande na proposta de Ramatiz. E para nos dar sustentação no nosso trabalho de hoje, nós vamos comentar a parte do Evangelho que diz bem-aventurados os aflitos, que eu acho que é bem condizente para essa situação que nós estamos vivendo relativo ao uso do álcool, né? E as suas consequências que nós vemos no dia a dia aí, não só nas redes de TV, mas pela cidade, é nítido, é uma coisa nítida que nós conseguimos ver, né? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Você encontra essa passagem em Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos na terra só podem se realizar na vida futura. Sem a certeza do futuro, esses preceitos morais seriam um contrassenso. Mais do que isso, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, é difícil compreender a utilidade de ter que sofrer para ser feliz. Disse que é para ter mais mérito. Mas então, perguntam-se, por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem ter feito nada que justifique tal situação? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? O que é mais? O que é ainda mais difícil de compreender, porém, é ver as coisas boas e as coisas más distribuídas com tanta desigualdade entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrendo ao lado de maus que enriquecem. A fé no futuro pode consolar e fazer e ajudar a ter paciência, mas não explica essas aberrações que parecem desmentir a justiça de Deus. No entanto, uma vez que se admita que Deus existe, só se pode imaginá-lo como suprema perfeição. Ele deve ser toda justiça, toda bondade, todo poder. Sem isso, não seria Deus. Se Deus é absolutamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. Portanto, as contrariedades da vida têm uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ter um motivo. É disso que todos devem se convencer. Por intermédio dos ensinamentos de Jesus, Deus encaminhou os homens para a compreensão dessa causa e hoje, achando-os suficientemente amadurecidos para compreendê-la, ele a revela sem restrições através do Espiritismo, através da Umbanda, ou seja, pela palavra dos Espíritos. Na questão 920 do Livro dos Espíritos, você vai encontrar: o homem pode gozar de uma felicidade completa na Terra? Não, uma vez que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele abrandar seus males e ser o mais feliz que puder. Ainda no Livro dos Espíritos, na pergunta 921, entende-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Mas enquanto isso, todos podem garantir para si uma felicidade relativa? Na maioria das vezes, o homem é o artífice da própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa de muitos males e proporciona a si próprio uma felicidade do tamanho da que sua existência material pode comportar. Frase para reflexão do dia: discuto com serenidade, o opositor tem direitos iguais aos meus. Olha, nós gostaríamos de abrir o programa. Algumas pessoas devem estar se questionando, né? Pô, mas isso aqui tem alguma ligação com o vício do álcool? Nós estamos falando de aflições. Nós estamos falando de sofrimentos que todos nós passamos, todos nós enfrentamos todos os dias. Então, quando nós aqui ouvimos essa mensagem do Evangelho nos orientar de que o homem, na maioria das vezes, é o artífice da própria infelicidade, como nós falamos no Livro dos Espíritos, aqui na pergunta 921, nós vamos encontrar, sim, que o homem muitas vezes dá com os pés pelas mãos. E é dentro dessa questão que nós estamos iniciando essa colocação do programa no que se refere ao vício do álcool em nossas vidas, né? Eu quero registrar aqui a presença já no nosso programa da tia G, que nos escreve: bom dia, querido irmão Gero, minha família, tios, tia, mãe, avó e avô. Inclusive, eu adorava beber. Olha só que loucura isso, gente, sem limites. No carnaval, então, achava o máximo. Quando eu entrei na Umbanda há 25 anos, graças a Deus e aos orixás, deixei esses vícios, que se eu não me cuidasse, me tornaria uma alcoólatra. E hoje, na minha família, foi abolida as bebidas e esse programa de Ramatiz, junto com o livro Fisiologia da Alma, está fazendo a diferença em minha vida e aos que estão ao meu redor, pois estou divulgando esse livro, principalmente para meus amigos viciados em álcool, cigarro e carnes. Continuo abolindo a carne. Deus abençoe você, irmão, e todos ao seu redor. Beijocas no seu coração, tia G. Olha, com um relato desse, eu já não precisava nem mais aqui estar apresentando o programa. Vocês veem a coragem da tia G, que está sempre conosco aí, junto nos programas, no programa Umbanda do Bem, no Despertar da Consciência, aonde ela teve um despertamento, não é? O que nós vemos aqui, o livro Fisiologia da Alma, a Umbanda, né, praticada com bom senso, que ela faz junto aos orixás, permitiram que ela tivesse uma libertação na vida dela de um vício que muitos hoje não conseguem ter. Que, infelizmente, muitos hoje estão presos, né, nesse vício. Eu, particularmente, tenho dois casos na minha família, que são dois irmãos meus, que foram alcoólatras, Jonas e Zeus. Começaram a beber por volta de 13 e 14 anos de idade, por incrível que pareça, numa idade tenra, e que, infelizmente, não tiveram força suficiente para poder se desvencilhar desse vício. Nós lemos aqui uma mensagem de Bezerra de Menezes, né, onde ele fala... ouves a calúnia, a falsidade difere, mas o que importa é a tua verdade. Geralmente o alcoólatra é tratado como um animal. Geralmente o alcoólatra é tratado como um bicho. E o alcoólatra, como tabagista e como diversas outras pessoas que têm doenças de cunho não só físico, mas principalmente moral, também são filhos de Deus. E os que estão à volta deles não sabem como tratá-los, não sabem como realmente auxiliá-los dentro da questão do vício, né? Que eles estão envolvidos nesse momento. Então, assim, é imprescindível que cada um de nós realmente reflita nas suas atitudes, reflita naquilo que pode estar fazendo para poder melhorar as suas vidas. Então, olha só, gente, quanta coisa nós temos para estudar nesse capítulo, começando aqui com o relato da tia G. Estendendo ainda na minha família, todos os irmãos do meu pai, que eram 8, bebiam, e por incrível que pareça, os 8 morreram de cirrose. Um via o outro morrer e assim mesmo não pegava aquilo como exemplo para poder deixar o vício. Então, atentem bem para esse programa que nós vamos começar hoje a estudar. Atentem bem para a mensagem de Ramatiz. Você que ainda não leu o livro Fisiologia da Alma, você pode encontrar esse livro nas livrarias espíritas. Você pode encontrar esse livro no site da Editora do Conhecimento, né, que tem um compromisso imenso de divulgação da obra de Ramatiz. Um trabalho fantástico que o Sérgio Carvalho desenvolve. E ali você não vai só estar comprando um livro. Talvez você esteja comprando uma chave para libertar-se das correntes atadas aos cadeados da ignorância espiritual que nós vivemos até hoje. Fica aí um convite a todos vocês. Começando aqui a pergunta no livro, a primeira pergunta do capítulo 3. No conceito dos habitantes da vossa esfera espiritual, o álcool é também considerado como um dos grandes malefícios da Terra? Ramatiz responde, em nossa esfera espiritual, não consideramos a indústria do álcool como um malefício, mas sim como incontestável benefício para o ser humano. O vosso mundo deve muitos favores ao álcool, pois é um elemento de grande utilidade. Ele serve para a fabricação de xaropes, tintas e desinfetantes, move motores, alimenta fogões, ilumina habitações, higieniza as mãos, desinfeta as seringas hipodérmicas e as contusões infeccionadas, limpa os móveis e as roupas, extrai manchas e a ceia objetos, destrói germens perigosos e enriquece os recursos da química do mundo. Usado com parcimônia nos medicamentos, estimula o aparelho cardíaco, ajuda a filtração hepática e desobstrui as veias atacadas pelas gorduras nos homens idosos. O abuso na sua ingestão é que merece censura, pois avilta, deprime e mata, embora sejam fabricadas como ele as mais variadas bebidas que se apresentam com reclames pomposos. Gente, nós estamos falando de um livro do ano de 1957. Preste atenção o que é que você vê na televisão hoje, né? O alcoólatra, seja o que se embriaga com uísque caríssimo ou que se entrega à cachaça pobre não passa de um caneco vivo, pelo qual muitos espíritos desencarnados e viciados se esforçam para beber. Etericamente, e a aliviar a sua sede ardente de álcool, muitas vezes o homem se rebela contra as vicissitudes da vida humana e por isso entrega-se à embriaguez constante, mas não sabe que as entidades astutas das sombras o seguem incessantemente, alimentando a esperança de torná-lo o seu recipiente vivo ou o seu tentáculo absorvente no mundo carnal. Veja que a primeira colocação de Ramatiz aqui, ela se dá não na necessidade que a pessoa tem de colocar que não se deve usar o álcool para nada. Pelo contrário, nós temos aí a obrigação, antes de mais nada, de compreender o quê? De compreender, gente, que o álcool, ele com certeza tem uma importância na indústria, porque, como ele mesmo disse, né, ele tem um papel que desenvolve na fabricação de remédios, ele tem um papel que se desenvolve nas químicas, né, que nós usamos em casa. Então, veja só, quando nós falamos a respeito dessa visão do álcool, com certeza ele é importante. Com certeza ele tem a sua importância. O grande problema, gente, está na forma com que o álcool é usado. O grande problema está na forma com que as pessoas levam o consumo do álcool. Então, quando nós falamos, primeiramente, dos vícios que começam a surgir, nós encontramos as afinidades vibratórias. E essas afinidades vibratórias, elas estão ligadas, sim, àqueles espíritos que não somente em alguma fase da sua vida também tiveram os mesmos problemas, mas você está encontrando esses espíritos hoje que não superaram esses vícios no desencarne, né? E hoje vem, atrás dos viciados, consumir o néctar, né? Transformando-os, como Ramatiz diz, em canecos vivos. Então, é importantíssimo nós lembrarmos que no momento que nós começamos a beber, nós teremos algum amigo, né, espiritual, amigo entre aspas, que estará ali para nos incentivar a esse vício, porque ele estará sorvendo nada mais, nada menos do que a energia dessa bebida que nós estaremos consumindo. E aí nós tivemos, na pesquisa que lemos aqui agora há pouco para vocês, a cerveja como campeão, né, de estimulante para o vício do álcool. Gente, a intenção do programa não é criar anjo, não é fazer as pessoas virarem santos, né? É conscientizar o que é mais eficiente, o que é mais importante e o que realmente dá resultado. Nós não prestamos atenção o quanto que nós destruímos com a nossa vida com base nos apelos que a televisão nos traz, com base nos apelos que a mídia nos traz todos os dias. Então, infelizmente, nós encontramos um comercial onde todo mundo está sorrindo, onde todo mundo mostra uma felicidade que não existe, que parece que todo mundo vive no país das maravilhas, e inconscientemente, isso é uma estratégia de marketing, nós vamos atrás. Nós vamos buscar, na hora de consumir tal bebida, aquele prazer que nós vimos a TV, a mídia, nos trazer através de uma propaganda, prazer esse que nós não temos, nós não encontramos no nosso dia a dia. Então é algo para nós podermos refletir. Você que está nos ouvindo nessa manhã, muito obrigado por estar sintonizados conosco aqui na Rádio Talk de Aruanda. Eu sou Jairo Maite e aqui nós temos o programa Despertar da Consciência, uma visão universalista com o mestre Ramatiz. Estamos estudando o livro Fisiologia da Alma e venha fazer parte dessa nossa sala, entre aspas, de estudos, né? Nós estamos estudando hoje o vício do álcool e suas consequências. É fácil para participar do nosso programa. Você acessa a minha página no Facebook, Jairo Maite. Lá tem um link para você entrar diretamente aqui na página do programa Despertar da Consciência. Você curte a página e envia o seu comentário, envia a sua dúvida. Faça como a tia G, que já mandou a mensagem dela aqui para cada um de nós, né? Nós temos aqui uma mensagem de um amigo nosso, que é o Anderson, que nos escreve assim: Gero, muita paz, obrigado por esse programa que esclarece consciências. Meu pai consome bebida há muitos anos. Meu pai, ele há muitos anos em nossa casa, costuma chegar embriagado, costuma trazer o vício da rua para dentro de casa com as bebidas que consome aqui dentro. Isso causa alguma debilidade espiritual para a família? Mas não tenha dúvida. Não tenha dúvida, porque a partir do momento que o caneco sai do bar, né, aquele que quer beber vai seguir a ele. Há um livro de André Luiz que comenta isso, né, que encontra espíritos que estão ligados a alcoólatras, né, sorvendo o néctar da bebida que eles tomam, e aquela fila para querer consumir, fazendo o cara beber cada vez mais até o organismo não resistir mais, né? É onde há as quedas que machucam o rosto, a mão, ou até acidentes que sejam mais sérios com os alcoólatras, que infelizmente é o resultado do organismo pedindo um arrego, né? O organismo falando: olha, você está fazendo, eu não estou aguentando mais. Então, se desliga-se o sistema sensorial da pessoa e ela acaba desmaiando. Então, por enquanto, aquele ser não vai ser mais utilizado pelos espíritos, porque ele não está em condições de consumir mais. Mas ali já se instalou o vício, que infelizmente é estimulado por essas entidades. Inevitavelmente, Anderson, quando seu pai entra na sua casa e leva a bebida, ou chega alcoolizado e continua algumas vezes a beber ali, e eu não sei, né, se é o caso ou não, como você não comentou, se ele é violento ou não em casa, nem convém responder, infelizmente ele está levando sim companhias espirituais para dentro de nossa casa, né? O Jaime aqui também está nos mandando um comentário aqui sobre o que nós fizemos. O Jaime Valve, lá do Rio de Janeiro. O comercial, onde principalmente mostra a figura do artista, cantor ou jogador de futebol, enfim, pessoas com uma grande influência na sociedade. Obrigado pelo programa, Gero. Ramatiste e abençoe. Você futuramente vai estudar o livro sobre o planeta Marte? É o nosso próximo livro de estudo, tá? A vida no planeta Marte e os discos voadores. Quando nós falamos aqui, ó, esse toque do Jaime é muito legal. Nos apelos que são feitos, né, nos comerciais, nós encontramos ali a figura do artista, a referência, né, a figura, e nós vemos vários deles aí de axé, de música romântica, de rock, já passou vários deles na televisão, o ator ou a atriz que são queridos, o cantor, né, que está ali fazendo ibope na época, enfim, estimulando as pessoas, que são formadores de opiniões, estimulando as pessoas a alimentarem esse vício dentro de si. Então é importante que nós tenhamos, principalmente, responsabilidade para saber as escolhas que nós fazemos na nossa vida. E é o que Ramatiz diz aqui na segunda pergunta. Quer isso dizer que todos os beberrões desencarnados vivem à cata de canecos vivos na Terra para poderem saciar o seu vício? Não é isso mesmo? Ramatiz responde: são poucos os encarnados que sabem do terrível perigo que se esconde por detrás do vício do álcool, pois a embriaguez é sempre uma das situações mais visadas pelos espíritos viciados que procuram a desejada ponte viva para a satisfação de seus desejos no mundo da matéria. Os espíritos desencarnados e ainda escravos das paixões e vícios da carne, em virtude da falta do corpo físico, são tomados de terrível angústia ante o desejo de ingerir o álcool com o qual se viciaram desbragadamente no mundo físico. Devido à fácil excitabilidade natural do corpo astral, esse desejo se centuplica na feição de uma ansiedade insuportável e desesperadora, como acontece com os morfinomanos, que só se acalmam com a morfina. É um desejo furioso, esmagador e sádico. A vítima alucina-se vivendo as visões mais pavorosas e aniquilantes, e E quando isso acontece com espíritos sem escrúpulos, eles são capazes de todas as infâmias e torpezas contra os encarnados para mitigarem a sede do álcool, assemelhando-se aos mais desesperados escravos do vício dos entorpecentes. Os neófitos, sem corpo físico, que aportam ao além, ardendo sobre o desejo alcoólico, logo aprendem, com os veteranos desencarnados, qual seja a melhor maneira de mitigarem, em parte, a sede alcoólica. Como já temos dito por diversas vezes, depois de desencarnadas, as almas se buscam e se afinizam, atraídas pelos mesmos vícios, ideias e sentimentos, hábitos e intenções. Em consequência dessa lei, os encarnados que se viciam com bebidas alcoólicas passam também a ser acompanhados de espíritos de alcoólatras já desencarnados, ainda escravos do mesmo vício aviltante, que tudo fazem para transformar suas vítimas em canecos vivos para saciarem seus desejos. Em geral, os infelizes alcoólatras, ao deixarem seus corpos cozidos pelo álcool nas valetas, nos catres de hospitais ou mesmo em leitos ricos, aqui despertam enlouquecidos pelo desejo desesperado de satisfazer o vício, quando se defrontam com a realidade da sobrevivência no além-túmulo e compreendem que a vida espiritual superior exige a libertação do vício degradante. Desesperam-se e negam-se a abdicar do seu desejo pervertido. Apenas um reduzido número deles se entrega submisso à terapia do sofrimento purificador e consegue resistir ao desejo mórbido para lograr a maior eliminação possível do eterismo tóxico remanescente do álcool. Então, recebe o auxílio dos benfeitores e é ajudado a vencer a fase mais cruciante após sua desencarnação. Certas almas corajosas e decididas, depois de se desligarem completamente dos despojos do álcool, entregam-se ardorosamente ao serviço de socorro aos alcoólatras, junto à crosta, não só influenciando-os para que deixem o vício, como cooperando nos ambientes espirituais e junto às instituições religiosas, conduzindo para ali doentes e sofredores alcoólatras, a fim de inspirar-lhes a mais breve libertação do domínio do terrível adversário. Eis o motivo porque alguns médiuns videntes verificam surpresos que, enquanto alguns espíritos de ex-embriagados cooperam nos seus trabalhos mediúnicos, outros, ainda rebeldes e inconformados, preferem aviltar-lhes ainda mais na execrável tarefa de preparar canecos vivos que, na superfície da terra, operem escravizados para satisfazer os seus desejos. Resposta longa, mas bem completa, de Ramatiz, em cima do que nós estamos comentando nessa manhã. Quando nós falamos do vício do álcool, nós vamos encontrar, sim, aqueles espíritos que já passaram por essa fase e que conseguiram se libertar. Falamos aqui do maior número que afunda, né? Falamos aqui do maior número que, infelizmente, se prejudica. Mas nós encontramos aqueles ainda que se prendem a esse vício, aqueles ainda que se escravizam a esse vício e se disfarçam, né? Disfarçam esse vídeo nas mesas de amigos. Há um espírito amigo nosso aqui que está dizendo que amigo de beira de bar a gente encontra muitos, né? Até a bebida acabar. Quando a bebida acaba, infelizmente acabam-se os amigos também. Olha, gente, eu queria dividir com vocês aqui uma pergunta que está sendo enviada para mim, aqui através do Face, a nossa página do programa Despertar da Consciência, da Janaína. Eu não vou falar o seu segundo nome, Janaína, para poder preservar você do comentário que você está me fazendo. Olha, gente, que legal aqui, ó. O programa ao vivo é bacana porque a gente tem que abrir espaço para todas as opiniões. E quando nós abrimos espaço para todas as opiniões, cada um fala o que quer e dá direito de ouvir também o que necessita. Nossa irmã Janaína me manda uma mensagem aqui assim: Gero, você não se acha um super-herói da espiritualidade querendo libertar os alcoólatras? Que mal existe em tomar uma cervejinha no barzinho numa sexta-feira logo após o trabalho? Que mal existe em tomar uma caipirinha, porque eu faço isso e não faço escândalo, não destruí a minha vida e continuo feliz. O que você me tem a dizer? Janaína, primeiramente, bom dia. Obrigado pela sua mensagem. Legal a sua mensagem dizer assim: olha, eu não sou um super-herói, Janaína. Pelo contrário, eu sou um sacerdote umbandista que apanho pra caramba, né? É bem diferente. Não sou super-herói. Quando nós colocamos a respeito da iniciativa que nós estamos fazendo, Janaína, é por pessoas como você que acham que não há mal nenhum em tomar uma cervejinha com os amigos de sexta-feira, né? Quando não há mal nenhum em tomar uma caipirinha, como você me fala. Eu vou te falar uma coisa, começou assim com os meus irmãos e com muita gente que eu conheço. Eu não vim, Janaína, apresentar um programa como esse, que se fala de carne, fala de drogas, fala de cigarro, enfim, fala de diversos temas que ainda nós vamos abordar aqui, sobre homeopatia, que é muito legal, sem ter vivido uma experiência. Alguns anos atrás, Janaína, eu participei de um grupo coordenado pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. Apesar de não ser praticante do espiritismo, eu sou um umbandista com muito orgulho, eu tenho como base de estudo a doutrina dos espíritos aqui na minha casa, e funciona muito bem. Mas para ter essa base, eu fui buscar o conhecimento, e não houve um lugar melhor na época do que a federação para eu poder estudar. E como na época meus irmãos já haviam desencarnado, eu fiz uma preparação de um ano para trabalhar num instituto chamado Instituto de Laborterapia. Era onde você ia vestido de extremamente humilde, sem relógio, sem anel, né? Até o perfume que você usava não podia ser aquele perfume que percebem-se, né, quando você chega no ambiente, pelo odor agradável que tem, para não humilhar as pessoas que iam ali. E eu não tinha entrado nesse local ainda para ver como é que era o trabalho. O trabalho que eu fiz ali durante alguns anos, Janaína, foi praticamente durante quase 4 anos, era de receber jovens, que eu acredito que seja você pela sua foto, né? Jovens, adultos, idosos, pessoas ricas, pessoas mais pobres, pessoas andarilhas que se dirigiam ali, que tinham se sucumbido tão somente pelo vício do álcool. É interessante esse comentário que você fez para mim, Janaína, sobre esse comentário que você colocou a respeito de não haver mal nenhum, né, em tomar uma cerveja com os amigos, em tomar uma caipirinha como você faz, você não desequilibrou, porque a maioria das pessoas que vinham falar conosco começaram dessa forma. A bebida, Janaína, ela é uma armadilha que vai fechando aos poucos. É que nem aquela planta carnívora, né? Ela está aberta e você não vê mal nenhum dentro dela. Quando você entra, ela fecha e ela te prende ali dentro. Essa prisão é o vício que a bebida causa. Provavelmente, você não vai encontrar mal nenhum no que você esteja fazendo, né? Provavelmente você acha que está tudo certo. E eu estou te mostrando que talvez você já esteja numa estrada para se tornar uma pessoa viciada, e que, inevitavelmente, no primeiro desequilíbrio emocional que você tenha, você vai buscar refúgio na bebida, que muitas vezes ela serve, né, de subterfúgio para nós fugirmos das nossas responsabilidades, para nós fugirmos, né, enfim, de tudo aquilo que nos faz mal na nossa vida. Então, minha querida, não é intenção minha ser um super-herói, mas eu tenho coragem para vir aqui e falar a respeito de um vício que destrói não somente pessoas, mas destroem famílias, né? Infelizmente, pessoas ficam marcadas pela forma com que esse vício, anualmente, está aí os números que nós colocamos no início do programa, vem ceifando vidas, e a propaganda está rolando lá na televisão, porque como a própria pesquisa relata, não é nem o coitado do Ramatiz, todo mundo fala mal dele, mas não é nem ele que faz isso, a própria pesquisa, para um órgão respeitável, para uma faculdade respeitável, nos mostra que há influência no parlamento, que há influência na mídia, porque é a única forma ainda hoje que se enxerga de ganhar dinheiro com isso. Então não é um papel de super-herói, até porque o super-herói é coisa que ficou na lenda, ficou nas revistas e nos filmes. Eu sou um homem encarnado, sou um homem que pago meus impostos, tenho minhas responsabilidades que não são poucas, mas eu me importo com o meu semelhante. Eu dedico parte da minha vida de querer auxiliar o meu semelhante e principalmente de querer o melhor para ele, porque eu sigo um preceito de Jesus. Eu vou fazer ao próximo o que eu quero que seja feito para mim. E estender esse programa, que eu acredito que diversas, milhares, e oxalá, né, se eu for merecedor, milhões de pessoas possam ouvir em diversas partes do mundo, se pelo menos desse tanto de pessoas, uma começar a refletir que pode parar de beber, que pode transformar a sua vida, Janaína, eu já ganhei. Valeu a pena todo o esforço, valeu a pena até ganhar o título de super-herói que foi colocado para mim hoje pela manhã. Então, realmente, Janaína, isso que você está fazendo é um direito e um livre-arbítrio seu, mas isso é uma porta aberta para um vício que já consome dois dias na semana, provavelmente, de você. O dia da caipirinha e o dia da cerveja. Então, usamos aí como quebra de curtição, né? Vamos num churrasquinho, vamos assistir um filme, vamos ali, sexta-feira tem que jogar fora as mazelas do trabalho. Então, é por aí que ele começa a se instalar, e quando a gente vai perceber, você está batendo na porta de um local como que eu trabalhei, porque o cheiro de algumas pessoas que chegavam ali na minha frente era um cheiro que você não esquece, era um cheiro de alguém que entrou na condição de réprobo. Réprobo, para quem não sabe, é aquele que chegou no limite do fundo. E foi com isso que eu lidei durante anos, para poder, acredito eu, me preparar e estar aqui hoje, entre aspas, e não me sentindo ofendido, fazendo um papel de super-herói que eu não sou. Tá bom, Janaína? Valeu pela sua pergunta e, minha querida, reflita nas minhas palavras, tá? Ó, a Rosângela Salgado aqui faz um comentário. Irmão Gero, bom dia. Meu pai morreu nos meados de 60, de cirrose. Lembro dele, homem bom, pois tinha 5 anos, mas minha irmã disse-me que era complicado. Ficamos todos desunidos, também na juventude todos bebiam, tivemos homens errados. Não foi fácil para pôr tudo isso, e hoje, graças a Deus, na idade madura, libertos, cada um se encontrou em diversas religiões. Obrigado pela oportunidade. Está aqui, gente, mais um relato que é legal, está aqui mais uma colocação de uma pessoa. Eu falei que esse programa lhe traria muitas surpresas para todos nós, né? E uma delas está aqui, que é o recado da nossa irmã Rosângela Salgado. Tem alguns outros irmãos que estão participando do nosso programa hoje. A Dimará Ayana, por exemplo, nos mandou aqui uma mensagem. Deixa eu abrir aqui para poder ler. Pera lá, está abrindo aqui, vamos lá. Mensagem da Dimará. Oi, Gero, bom dia. Dimará, isso mesmo. Oi, Gero, bom dia. Como fica a situação de um médium e também alcoólatra que trabalha em um terreiro? Posso confiar nesse médium nas suas consultas? E a casa, como fica? Pois até o dirigente sabe que o filho bebe muito. Obrigado. Olha, é complicado, viu, Dimará? É complicado porque nós, infelizmente, temos aí os canudos humanos. Temos os espíritos que vão estar atuando aí para desviar esse médium para dentro de um vício. Então, quando nós falamos desse médium atuando dentro do terreiro, ele não deve ser expulso, né? Não é um papel de irmandade nós fazermos isso. Ele deve ser colocado e conduzido para um tratamento tanto espiritual quanto consciencial. Por isso nós temos aí os grupos, os AAs, né? são os grupos de alcoólatras anônimos, que eu também participei há uns bons anos de um grupo, ia lá e não era alcoólatra. Todo mundo achava o máximo quando eu falava, né? Mas assim, porque eu não bebo, não fumo, mas eu ia lá para poder ajudar essas pessoas em memória dos meus dois irmãos, né? Então, quando nós falamos desse médium, inevitavelmente, por mais que ele tenha uma boa mediunidade, ele vai estar à mercê dessas entidades que querem desviá-lo desse caminho. E o pior, não somente entidades viciosas, mas entidades malévolas, que são os quiumbas, que nós conhecemos dentro da lei de Umbanda, ou os perseguidores e os obsessores. Neste caso, esse médium pode estar influenciado por essas entidades, prejudicando os trabalhos do terreiro, prejudicando a sua própria vida e a vida das pessoas que vêm ali. Então, qual que é o conselho que eu dou? Não é expulsar a pessoa do centro, porque não é uma atitude inteligente, mas é colocar essa pessoa, conversar primeiramente, ser humano, né? Conversar com essa pessoa dentro do terreiro e logo em seguida encaminhá-la num tratamento espiritual e num tratamento emocional, aonde ela vai para um grupo de alcoólatras anônimos, aonde ela pode ter um acompanhamento de um psicólogo para poder ajudar essa pessoa a se desvencilhar desse vício. Então é o conselho que eu daria para você, agradecendo imensamente a sua participação no nosso programa aqui de hoje, tá? Isso me deixa muito feliz quando os ouvintes participam do nosso programa. Olha, nós temos um relato importante aqui para vocês, da Janice Helena Rego, que também está participando do nosso programa de hoje. Olá, Gero. Eu estou vivendo um problema desses. Minha irmã alcoólatra fez uma cirurgia retirando um tumor do cérebro há alguns dias, enquanto eu fazia o curso de benzimento. Ela perdeu os movimentos, está numa cadeira de rodas. Graças a Deus, ela não lembrou de beber ainda, mas saiu do hospital fumando como uma louca. Oh, meu Deus. Não é fácil ver quem amamos numa situação assim. A mim tem me doído muito, porque meus conhecimentos, infelizmente, não podem mais fazer esse quadro dela mudar. Mas tenho orado muito para que haja um acordar nela, para que possa refazer sua história. Janice, o que é que eu digo para você? Você está fazendo. Você poderia abandonar, como muitos fazem. Você está fazendo. Você está rezando para sua irmã. Você está procurando informação para poder ajudar a sua irmã. Na vida, Janice, nós não conseguimos fazer milagres, né? Tudo está dentro da lei do querer. Tudo está dentro da lei de querer fazer acontecer. Infelizmente, quando nós não temos essa iniciativa, quando nós não temos essa força, né, para poder sair desse buraco que a gente se enfiou, realmente fica difícil, realmente fica complicado. Mas isso não significa que o seu esforço seja em vão. Tenha fé. Eu me recordo de uma passagem aqui de Pai Benedito, que está comigo aqui no programa hoje, que ele está lembrando de Judas, né? Quando Judas foi se suicidou, ele se projetou à mansão dos mortos, que é o Vale dos Suicidas. E ele simplesmente, né, fez um encontro com Jesus. No credo que nós rezamos na Igreja Católica, né? Jesus desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi aonde estão os dragões, que somente ele tem outorga para poder alcançá-los. Lá Jesus pregou para os dragões e voltou para o céu, para o reino de Deus, com um séquito de espíritos ligados a ele, que foram libertados dessas regiões. Na volta, Jesus passa pelo Vale dos Suicidas e encontra Judas, que havia ficado cego. E dentro do diálogo humilde, característico de Jesus, que ele havia tido com Judas, Janice, ele disse a Jesus: prepara-te, porque o mundo te espera, mas eu te espero também. Me emociona muito falar essa frase para você, porque eu imagino, Janice, eu acho que é o sentimento dos ouvintes que acompanham a gente nesse programa dessa manhã. Primeiramente, eu quero te parabenizar pela tua coragem de escrever um caso pessoal teu, né? Nós sabemos que não deve ser fácil e o coração bate, né? Nós somos seres humanos. Antes de apresentador de programa, nós somos seres humanos, né? Nós temos aqui um coração batendo. E a gente sente quando o irmão nosso está sofrendo. Então eu digo assim para você, o que é importante, Janice, é você compreender que Jesus espera a sua irmã também. Seja Jesus que vai se manifestar no terreiro de Umbanda, seja o mesmo Jesus que se manifesta na Igreja Católica, o mesmo Jesus que se manifesta no evangelismo, no centro espírita, no budismo, mudam-se os nomes e o homem complica tudo se separando. Mas nós falamos do mesmo Jesus em todos esses locais. No terreiro, ele é Oxalá. Na igreja ele é o Senhor implacável, na outra ele é Jesus o Altíssimo, não importa o nome que seja dado a ele. Nós falamos do mesmo Jesus que espera a sua irmã. Não desista, você reze sim, converse com a tua irmã, você leva o áudio desse programa para a tua irmã poder ouvir. Nós temos aí vários encontros ainda para falar sobre o tema do álcool aqui. E nós vamos sempre estar trazendo uma pesquisa no começo do programa para incentivar todos os ouvintes. Então, Janice, não perca as suas esperanças. Agora, lembre-se que faz parte dela também ter esse despertamento. Ela operou, saiu fumando, puxa, que chato. Mas tem aí o áudio dos programas que você pode estar dando para ela ouvir. Dê o livro Fisiologia da Alma para ela poder ler do mesmo jeito. Crie uma situação, olha, vamos ler junto aqui, vamos discutir o que, é que a gente entende. Eu tenho que fazer um trabalho aqui no centro que eu estou, me ajuda aqui. E vá lendo para ela, para isso ir batendo no íntimo dela e lembrando que nós não evoluímos, Janice, numa única vida. Nós temos diversas encarnações para podermos fazer essa nossa evolução. Então, é imperioso que você não desista, que você tenha fé. E, de alguma forma, pode contar comigo, pode contar com o meu centro e com vários ouvintes que eu peço que façam uma oração. Orar não faz mal para ninguém. Orar é falar com Deus e pedir a Deus que interceda por uma pessoa. Vamos mostrar o nosso espírito caritativo e, principalmente, vamos mostrar que nós somos filhos do mesmo Pai. Força, viu, Janice? Obrigado pela tua participação. E tenha certeza, Jesus está esperando pela tua irmã também, como espera por todos nós. Para finalizar aqui o programa hoje, nós temos o Gil Baiano, né, que está participando conosco aqui. Também um ouvinte sempre presente aqui nos nossos programas. Jair, bom dia. Eu sou fumante e já há alguns anos. Sei que me fez e faz... aos que estão próximos a mim, pois passam a ser fumantes passivos. Mas mesmo que eu queira, eu não consigo largar esse vício. É algum tipo de obsessão? O que devo fazer? É uma obsessão simples, Gil. É uma obsessão simples porque vem justamente da vontade que você não consegue controlar. Então, em cima disso, o que você pode fazer? Em cima disso, eu não recomendo você deixar o vício de fumar logo na primeira vez. Eu recomendo você, junto com a prática espiritual que você tem, pedir auxílio aos bons espíritos que participam, né, conosco, e pedir o quê? Que eles lhe deem sustentação para você poder ainda gradativamente ir se desvencilhando desse vício. Então, se você fumar 20, você começa a fumar 10. Se você consome 30, você começa, como diz, a consumir cada vez menos cigarro. Eu estou falando com o Pai Benedito me dando orientação aqui e eu acabo me atrapalhando um pouco. Mas assim, o que eu digo, começa a diminuir esse número de cigarros para que você possa, dentro disso, ir perdendo, né, e desabastecendo o organismo desse vício que você tem. Mas só o fato de reconhecer que já não te faz bem, né, já é um grande progresso para você conseguir se desvencilhar desse vício, tá? A Fabi de Souza nos diz, Gero Maita, a cerveja do fim de semana dentro de casa em um consumo moderado pode causar algum problema de ordem espiritual ou físico, principalmente para os médios? A longo prazo sim, viu, Fabi de Souza? A longo prazo causa sim. Nós recomendamos que até isso daí seja controlado, sem precisa ser radical. Mas não deixe isso se tornar uma constante e nem aumentar, talvez, É uma cerveja que você toma, então fica em uma cerveja uma vez por semana. Pronto. Nem 8, nem 80. Mas não deixa isso aumentar e, principalmente, não torne isso um hábito diário na tua vida. Temos ainda aqui a Fabíola de Souza e a Lilian, que eu quero ler essas colocações que foram feitas, que eu acho muito interessante, que ficarão para ser lidas no nosso programa da semana que vem. Gente, eu estou muito feliz com a participação de vocês. Muito obrigado por acreditarem no nosso programa. Nós chegamos ao final do programa nessa manhã de segunda, mas os resultados foram positivos e foram aqueles que nós esperávamos, né? Nós temos aí uma longa jornada para falar sobre o vício do álcool, e a pergunta as colocações dessas irmãs, eu quero estar lendo na semana que vem, que eu tenho certeza que serão de grande importância. Fiquem todos com Deus, que Deus possa abençoar vocês. Você que vai ouvir o áudio desse programa, acesse a nossa página no Facebook, vem fazer parte desse grupo de estudos, reflita sobre que tudo que está sendo dito aqui, que Deus, que Jesus abençoe vocês, deixando aqui o site da nossa Casa Céu Esperança, para que você possa acompanhar as atividades de tratamento de nossa casa. Hoje, segunda-feira, às 20h30, temos o trabalho de cura na luz de Obaluaê, eteriatria, limpeza energética e encaminhamento de espíritos sofredores, eguns e quiumbas. Maiores informações, céuesperanca.com.br. Fiquem todos com Deus, até semana que vem, e um grande abraço bem apertado no coração de vocês. Até lá. Tchau, tchau. Você ouviu, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Despertar da Consciência. Uma visão universalista com Mestre Ramatiz. Com o sacerdote e escritor Gero Maita. Oferecimento: Editora do Conhecimento. Conheça a grande variedade de livros no site www.edconhecimento.com.br. www.edconhecimento.com.br. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salva Jurema Sagrada. Salva Jurema Sagrada. Salva Jurema do Acai. Jurema, minha Jurema, Jesus mandou lhe chamar. Jurema, minha Jurema, Jesus mandou lhe chamar. Abra as portas e as ciências para os mestres passar. Abra as portas e as Estão abertas as inscrições para o curso online de Jurema Sagrada, que será ministrado pelo sacerdote mestre Marcelo Alban. Neste curso vamos conhecer a origem e a sua história. Também serão ensinados banhos, essências, perfumes, bebidas, incensos, velas, defumadores, firmezas, fios de contas, pós de encantamento, agrados e invocações. Você estuda no seu tempo disponível, de onde quiser e em qualquer dia e horário. Saiba mais no site www.estudarencasa.com.br. Curso online Jurema Sagrada, ministrado pelo sacerdote mestre Marcelo Alban. Inscreva-se hoje mesmo. Acesse www.estudarencasa.com.br. Você não vai perder, né? Até lá!